Boa noite, galera. Eu sei que não é sexta-feira, mas definitivamente é meia-noite. Tá começando mais um Meia-Noite com Meia-Noite. Aos que já ouviram o podcast anterior, bem-vindos de volta. E aos que estão ouvindo pela primeira vez, prazer em conhecê-los. Meu nome é Meia Noite. O Meia Noite com Meia Noite é um podcast voltado ao mundo aí assustador, ao mundo do terror. Aqui eu leio histórias do Reddit No Sleep, comento sobre filmes, livros, músicas e tudo relacionado a esse mundo fantástico que eu gosto muito. O Meia Noite com Meia Noite é um dos podcasts que tem o botão de pausa mais ativo, como a gente gosta de falar no RPG Mania. O que acontece é que, como ele é um podcast um pouquinho mais... ele é mais restrito, nem todo mundo gosta de histórias de terror. E eu gravo ele no pouco tempo livre que eu tenho em algum momento da semana. Mas agora que o Meia Noite com Meia Noite tá abrindo as asas e voando um pouquinho paralelamente ao RPG Mania, que agora ele já possui um blog, que é o meianoitecommeianoite.blogspot.com. Se você quiser clicar nos anúncios e dar um dinheirinho pra mim e pro RPG Mania, eu agradeço. Eu queria inaugurar esse novo formato do Meia Noite com Meia Noite, lendo uma série de histórias que eu gosto muito, que são as séries do usuário 1000 Vultures, do Reddit. A história fez tanto sucesso que ela chegou a virar livro. Ele adaptou essas histórias do Reddit No Sleep. Se você ainda não conhece o Reddit No Sleep, por favor, acessem reddit.com/r/nosleep, NOSLEEP. As histórias são em inglês e eu pensei, bom, eu posso tentar traduzir essas histórias da melhor maneira possível e ler pra vocês. Parece ser legal. Começando essa série sensacional do 1000 Vultures, eu vou ler Passos, que é a primeira história. Essa história é longa, então já me desculpo de antemão. Eu nunca tive a oportunidade de contar isso tão detalhadamente, mas realmente aconteceu quando eu tinha por volta dos 6 anos de idade. Em um quarto silencioso, se você pressionar sua orelha contra um travesseiro, conseguirá ouvir seu batimento cardíaco. Quando criança, o som rítmico e abafado pareciam-se passos leves no carpete. Então, quando mais novo, quase todas as noites, no momento que estava quase adormecendo, ouvia esses passos e era arrancado do meu sono, aterrorizado. Por toda a minha infância, morei com minha mãe em um bairro bastante agradável, que estava em fase de transição. Pessoas com baixa renda estavam gradualmente se mudando, e eu e minha mãe éramos uma dessas pessoas. Ao redor de nossa pequena casa, haviam vários bosques que rodeavam o bairro, onde eu brincava e explorava durante o dia, mas à noite, confesso que tudo ficava um pouco mais sinistro. Isso juntamente ao fato de que nossa casa tinha um grande forro por baixo, que enchia minha mente com monstros imaginários e situações inevitáveis que consumiam meus pensamentos quando acordado pelos passos. Contei para minha mãe sobre os passos, e ela disse que eram apenas coisas da minha imaginação. Persisti tanto com isso, até que ela começou a soprar em meus ouvidos por 10 minutos antes de dormir, algo que eu achava que ajudaria. Claro que não ajudou. Apesar de toda a bizarrice dos passos, a única coisa estranha que acontecia era que de vez em quando eu acordava na parte de baixo da beliche, mesmo tendo ido dormir na parte de cima. Mas isso não era tão surreal, sendo que às vezes eu acordava para mijar ou tomar água e talvez eu não lembrava de ter deitado na cama de baixo. Sou filho único, então não era de grande importância. Isso acontecia uma ou duas vezes por semana, mas não era tão aterrorizante. Porém, um dia, eu não acordei na cama de baixo. Tinha ouvido os passos, mas estava com tanto sono que não liguei. E quando acordei, não foi por causa disso ou por um pesadelo, e sim pelo frio. Muito frio. Quando eu abri meus olhos, eu vi as estrelas. Eu estava em um bosque. Imediatamente me sentei e tentei entender o que estava acontecendo. Achei que estava sonhando, mas não parecia certo. Havia uma boia de piscina na minha frente, aquelas em formato de tubarão. Isso apenas fez com que a coisa toda ficasse mais surreal. Depois de certo tempo, percebi que não ia acordar, pois não estava sonhando. Me levantei para tentar me orientar, mas não reconhecia esse bosque. Eu brincava nos que ficavam perto da minha casa o tempo todo, então os conhecia como a palma da minha mão. Mas... e se esse não era o mesmo bosque? Como eu iria sair dali? Eu dei um passo e senti uma dor imensa no meu pé que me fez cair sentado de novo. Tinha pisado em um espinho. Com a luz do luar, podia ver que estavam por toda parte. Olhei para o meu outro pé que estava bom ainda, como todo o resto do meu corpo. Não tinha mais nenhum arranhão e nem sequer estava sujo. Eu chorei por um bom tempo e depois eu me levantei de novo. Eu não fazia ideia para onde ir, então apenas escolhi uma direção. Resisti à vontade de gritar por ajuda. Não tinha certeza se gostaria de ser encontrado por seja lá quem estivesse em um bosque no meio da noite. Eu andei pelo que pareceu horas. Tentei andar em linha reta e tentava voltar à linha original quando tinha que tomar desvios. Mas eu era uma criança com medo. Não haviam corujas ou gritos. E apenas em um momento ouvi algo que me assustou. Parecia como o choro de um bebê. Agora, creio que era apenas um gato ou algum animal assim. Mas eu entrei em pânico na hora. Corri virando em várias direções para evitar enormes arbustos e árvores tombadas. Eu estava prestando bastante atenção onde pisava, porque a essa altura meus pés estavam em péssimo estado. Eu provavelmente estava prestando muito mais atenção onde eu pisava do que para onde eu estava indo, porque não muito tempo depois de ter ouvido o choro, vi algo que me encheu de um desespero que nunca havia sentido ainda. Era a mesma boia de piscina. Eu estava apenas a 3 metros de onde tinha acordado. Não era por feitiço ou por uma dobra no tempo e espaço. Eu estava realmente perdido. Até aquele momento, eu tinha mais pensado em como sair do bosque do que como tinha chegado ali. Mas voltar ao ponto inicial fez minha mente girar. Nem tinha certeza de que eram os bosques que eu conhecia. Eu apenas estava torcendo que fosse. Teria eu dado uma enorme volta ou apenas feito uma curva e voltado? Como é que eu ia sair dali? Na época, eu achava que a estrela mais brilhante era a do norte. Então olhei para o céu, escolhi a mais brilhante e segui. Eventualmente, as coisas começaram a parecer mais familiares e quando eu vi a trincheira, uma vala que meus amigos e eu usávamos para brincar de guerra, sabia que havia conseguido. Nesse momento, eu já estava caminhando muito lentamente, pois meus pés doíam demais. Mas estava muito feliz por estar perto de casa, então comecei a correr levemente. Quando avistei o telhado da minha casa, por entre as outras da vizinhança, soltei um suspiro e comecei a correr mais rápido. Eu só queria chegar em casa. Eu já tinha decidido que não contaria nada para minha mãe, porque não fazia ideia do que dizer. Eu entraria na casa de algum jeito, me limparia e voltaria para a cama. Meu coração quase explodiu quando fiz a volta e consegui ver inteiramente a minha casa. Todas as luzes estavam ligadas. Sabia que minha mãe estava acordada, sabia que teria que explicar ou tentar explicar onde tinha estado, e não conseguia nem pensar por onde começar. Meu correr virou um caminhar rapidamente. Eu vi a silhueta dela por trás das cortinas, e por mais que eu estivesse preocupado de como explicar o que aconteceu, isso não me importava naquela hora. Eu subi os poucos degraus da varanda e coloquei minha mão na maçaneta. Um segundo antes de conseguir abri-la, dois braços me envolveram e me puxaram para trás. Eu gritei o mais rápido que pude pela minha mãe. O sentimento de estar salvo e depois ser fisicamente arrancado dele me encheu de um pavor tão grande que, mesmo depois de tantos anos, é indescritível. A porta que eu fui afastado se abriu e uma gota de alívio pingou dentro de mim. Mas não era minha mãe. Era um homem e era enorme. Eu me sacudi e tentei chutar a pessoa que me segurava enquanto tentava escapar dele, da pessoa que acabara de sair da minha casa. Eu estava com medo, porém mais furioso ainda. Enquanto minha garganta ardia e eu buscava mais fôlego para voltar a gritar, eu percebi um som que me era muito familiar. Querido, por favor, se acalme. Estou aqui. Era a voz da minha mãe. Os braços se afrouxaram e fui solto. E enquanto o homem se aproximava, pude ver suas roupas. Ele era um policial. Me virei para ver a quem pertencia a voz e realmente era da minha mãe. Tudo estava bem. Eu comecei a chorar e nós três entramos em casa. Estou tão feliz que você voltou, querido. Achei que nunca te veria de novo. Nesse ponto, minha mãe também estava chorando. Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Eu só queria voltar para casa. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Só nunca mais faça isso. Não sei se eu ou meu coração vão aguentar. Uma risadinha quebrou meus soluços e sorri levemente. Pedi desculpas por chutar minha mãe, mas perguntei por que ela havia me segurado daquele jeito. Só estava com medo que você fosse fugir de novo. Fiquei confuso. Como assim fugir de novo? Encontramos o bilhete no seu travesseiro, ela disse e apontou para um pedaço de papel que o policial estava segurando do outro lado da mesa. Eu peguei o bilhete e comecei a ler. Era uma carta de fuga. Dizia que eu estava infeliz e que nunca mais queria ver minha mãe ou meus amigos. O policial trocou algumas palavras com minha mãe na varanda enquanto eu olhava para a cartinha. Eu não me lembro de ter escrito isso. Não me lembrava de nada disso. Mas, mesmo que eu fosse ao banheiro à noite e não me lembrasse, ou mesmo que eu tivesse ido para o bosque sozinho, mesmo que tudo isso fosse verdade, a única coisa que eu sabia era que eu não escrevi isso. Não é assim que se escreve meu nome. Tá aí, pessoal. Essa foi a minha primeira tentativa aí de ler essa maravilhosa série que é o 1000 Vultures. E as próximas histórias, se eu não me engano, são um total de 8 histórias. Todas elas se entrelaçam, fazem parte de um universo aí criado pelo usuário. Fica bem melhor. É um terror mais psicológico, assim, não é um terror escrachado como muitas histórias no Reddit No Sleep. É um terror mais psicológico. O que você acha que aconteceu aí com o nosso personagem? Se você quiser comentar, dá um like, compartilhar, me dar dinheiro, cartão alimentação, leite em pó, alimentos não perecíveis em geral. Entre em contato com meianoitecommeianoite@hotmail.com. E é claro, não se esqueçam de visitar o www.rpgmania.com.br. Agora nós temos muitas novidades, temos diversos podcasts. Se você gosta de música, tem um sensacional podcast chamado Na Agulha. Se você gosta de animes, otaku, cosplay, etc., nós temos aí o Ratiocast, que é como se fosse um clube do livro americano, só que com animes. Temos o maravilhoso e estupendo RPG Mania Podcast, onde eu e o NPC Thiago lemos aí livros de RPG. Temos o Chaos Cast, que era o RPG Mania, mas agora mudou de nome, onde nós comentamos as notícias mais sem sentido do Brasil e do mundo. E tem muita coisa por aí, o crescimento ele não para. Eu tenho que agradecer a todo mundo que está acessando a RPG Mania. Todas as visitas significam bastante. Se vocês quiserem comentar, sintam-se à vontade. Se vocês quiserem criticar, xingar a gente não tem integridade profissional. A gente não tem nem integridade se bobear. Então é isso. Na próxima semana, a continuação da série 1000 Vultures com boxes. Pro Meia Noite com Meia Noite. Para o RPG Mania, meu nome é Meia Noite. Fiquem seguros. Fucking shit! Vamos lá! 1, 2, 3.